Estamos começando mais um Notícia Digital. Agora sim podemos falar mais um, né? Notícia Digital número 2. Isso daí. Eu sou o Márcio, sou designer digital e programador. Eu sou o Rui Alão, também sou designer digital e não sou programador. Mas ele é arquiteto, viu? É pós-graduado em design mecânico. Então o cara não é fraco, não. A gente vai começar com as notícias da semana, hein? E uma coisa que as pessoas estão discutindo ultimamente é essa história de Web 2.0. Essa história já vem rolando há muito tempo, né? É, você falou discutindo ultimamente, rapaz. Faz tempo, paca. E para quem está chegando agora, essa história de Web 2.0, no fundo, é mais um conceito, né? Uma ideia do que propriamente uma mudança tecnológica e tal. Lógico que as mudanças tecnológicas que rolaram nos últimos tempos acompanham a ideia de que a Web 2.0 era mais acessível, etc, etc, né? Mas o que tem se falado, na verdade, é que a Web 2.0 ela tem algumas características que diferem da web que rolou até hoje, e uma delas é assim, a cooperatividade, né? Ela é mais colaborativa, as pessoas trabalham mais em cooperação umas com as outras para montar, por exemplo, um repositório de dados sobre alguma coisa. Então, um exemplo que a gente tem disso, primeiro são os blogs, né, que é super interativo, as pessoas podem ir lá e inserir as próprias ideias num website sem precisar de ser designers, nem encomendar isso para ninguém, quer dizer, elas podem criar seu próprio conteúdo e botar na web, né? Então isso dá poder, na verdade, para... que nem a gente está fazendo aqui, na verdade, né? Quer dizer, não são só as grandes mídias que podem fazer um podcast ou que podem colocar as ideias no mundo, né? Qualquer um, na verdade, pode ter um blog, pode ter um podcast, pode ter o seu próprio site, usando ferramentas aí de construção rápida e tal. E que isso, se por um lado empobrece o design dos sites, né? Que é o nosso negócio, na verdade. Por outro lado, enriquece o conteúdo, né, na medida que você pode ser o autor e ser o leitor, e quase que importa muito pouco quem é o dono daquele troço, quem é o dono do blog, por exemplo, né, já que todo mundo pode colaborar para o conteúdo do blog quase que igualmente. Né. Isso é uma coisa que eu acho bacana na web. Né? No começo, eu tinha receio, né, de que fosse uma coisa assim, comercial demais, que tudo fosse cobrado, né? Obviamente hoje e sempre vão ter muitas empresas que vão estar se valendo disso comercialmente, não estou errado, mas o que eu acho muito bacana na web já hoje é isso, né? Essa questão de cooperatividade, de tantas pessoas, né, que dispõem conhecimentos, trocas de informações sem querer nada em troca, simplesmente pelo fato de estar ajudando alguém. Isso gera um crescimento muito grande, né? Todos nós aqui, quem nunca foi pesquisar sobre algum assunto na web, encontrou lá um site, leu tudo, absorveu tudo que estava, todo o conhecimento daquela pessoa. Né? Então, isso eu acho que se o conceito, né, porque parece que então essa questão da Web 2.0 é muito mais conceitual do que tecnológica, é isso? É isso aí. Então, eu acho que realmente, se for isso, eles estão no caminho certo. No fundo, eu tinha, logo que eu comecei a mexer com web, não lembro nem o ano, acho que foi que comecei a botar sites online e tal. Foi lá para 96, talvez, não sei, faz muito tempo, né? Eu tinha um site chamado Caixa de Pandora, dentro do UOL. Eu era assinante UOL na época. E chegou até a sair na Folha de São Paulo, site e tal, divulgando e tal. Que a proposta do site era super interativa e era um pouco diferente dos outros sites. Quer dizer, eu propus um tema, tinha uma proposta meio literária, assim. Eu propus um tema e as pessoas eram convidadas a gerarem textos ficcionais ou ensaísticos e tal, ou imagens sobre aquele tema. E daí o texto inicial era meu, onde eu instigava as pessoas, assim, trazia várias imagens literárias, assim, dava ganchos, né? E as pessoas criavam em cima. E era super bacana, mas assim, ainda faltava o último passo, que era o seguinte, a pessoa mandava o texto e eu tinha que filtrar. Só alguns textos, na hora de você publicar, outros não davam, porque eram muito... ou se envolvia muito pouco, ou era uma viagem totalmente pessoal, que não interessava mais ninguém, sabe? Hoje em dia, com essas ferramentas aí, tipo wiki ou blogs e tal, você pode fazer um site interativo que o próprio fulano vai e publica, né, o que ele quer. Essa enciclopédia Wikipedia, você já acessou? Não, não acessei ainda. Então, é como se fosse uma britânica da vida, uma viradora. Certo. Né? Só que você pode ir lá e colocar um conteúdo qualquer. O que é podcast? O Márcio pode ir lá e definir o que é podcast, entendeu? Dar a opinião dele. Mas não há uma filtragem depois disso, né? Uma verificação? Então, eu creio que ela, tudo, eu preciso me informar direitinho sobre isso. Mas deve ter, lógico, né? Alguém que verifica assim, a qualidade do texto que está sendo enviado, né? Mas mesmo assim é bem interessante, né? Que você possa contribuir para o conteúdo de uma enciclopédia que é mundial, que é em várias línguas, você tem conteúdo lá que é em português, em, sei lá, em tcheco, em, sabe, um monte de línguas mesmo. E te dá a sensação, na verdade, eu cheguei a contribuir para um dos verbetes, que é de um escritor que eu gosto muito e tal. Te dá a sensação de estar contribuindo para um conhecimento geral. Do mundo, entendeu? É, isso é. Nem que seja uma sensação falsa, pelo menos. Se chega aqui, através de experiências, né? Se cada pessoa puder colocar uma experiência que vale alguma coisa, né? Uhum. É, realmente o enriquecimento da humanidade em geral sempre vai ser positivo. É, né? E a tosse voluntária, assim, você faz porque você gosta daquilo, não é cobrado, nem de quem. Obviamente, nem de quem faz conteúdo, nem de quem lê o conteúdo, né? Então, é realmente uma coisa iniciativa bem interessante. É, na verdade, não precisa cobrar, né? Porque acho que a maior riqueza que qualquer pessoa pode ter é o conhecimento em si. Isso sim gera riqueza. Uhum. A consequência do conhecimento é você ter riquezas. Mas não há riqueza maior do que o conhecimento em si. Então, acho que realmente não deve nem ser cobrado esse tipo de coisa. E aí, Paulo? Lembro só dessa pausa que você escreve ao Web 2.2 e tal. Tem um tal de Ross Mayfield, que é CEO da Socialcast, uma empresa voltada para essas causas sociais e tal. Ele diz o seguinte, que a web até agora ela foi muito voltada para comércio, para você fazer dinheiro através da web, né? E que agora é como se o surgimento dessas ONGs na sociedade civil comum fosse refletida na web, e que a web 2.0 seria voltada para as pessoas, né? Seria um momento em que tá, a sobrevivência das pessoas já está assegurada, pelo menos de quem tem acesso à web e tal, agora vamos cuidar do ser humano, né? Tanto do ponto de vista cultural, como do ponto de vista material mesmo e tal. E o que me fez pensar no seguinte, existe um artigo publicado nos anos 40, se não me engano, pelo Vannevar Bush, que fala As We May Think, né? Que foi uma espécie de previsão de como pode surgir o hipertexto. Ou seja, ele fala de uma suposta máquina, e ele fala isso conceitualmente, logicamente ele não executou essa máquina, ele não fez a máquina. Essa se chama Memex, e que essa máquina podia guardar memórias das pessoas, tanto memórias auditivas, como visuais, como orais e tal, cheiros e tal. E que você acessando um certo pedaço de informação nessa máquina, por exemplo, você lembra de uma música. A máquina acessa essa música está relacionada a uma série de outras informações. Então, por exemplo, o gosto da maçã que tinha na casa da sua avó, quando você ouvia aquela música. Então você lembra de maçã você lembra do gosto da maçã, da cor da maçã, da textura da maçã verde, que é amarga, e da textura da maçã vermelha, que é mais adocicada, e que isso, o vermelho, te leva a outras imagens, e que por aí vai. Quer dizer, você conseguiria fazer uma espécie de hiperlink, lógico que ele também não deu essa denominação, mas que a partir daí você poderia montar um grande repositório de informações daquela pessoa, né? Você poderia como que guardar a mente de uma pessoa numa máquina. E é bem legal esse artigo, eu vou botar um link no programa para o pessoal poder ler. Ele foi publicado numa revista nos anos 40, é bem assim, uma antevisão do que ia rolar mesmo. É, na verdade o pessoal de antigamente também é muito mais do que a gente hoje. Né? É uma coisa que é usada, assim, eu acho que a genialidade, por exemplo, na humanidade já está se perdendo. Né? Hoje em dia a gente tem avanços tecnológicos, mas você não está tecnologicamente, você só está melhorando as coisas, você não está criando mais nada. Né? Antigamente não, antigamente tinha a questão engenhosa da coisa, né? O cara que realmente inventava uma solução, inventava alguma coisa. Hoje as pessoas realmente estão só se detendo a melhorar o que já há, não se cria nada mais novo, é muito raro acontecer isso. Você acha, né? Eu acho que por causa dessa degradação de genialidade está se refletindo na humanidade de forma genérica, assim, né? A gente pega as artes, por exemplo, a dificuldade que as pessoas têm para criar algo novo, tanto na pintura, quanto na música, na leitura, né? Porque toda hora a gente vai tentar criar, por exemplo, uma história nova, aí você vai lembrar dos irmãos Grimm, né? Do Hans Christian Andersen, você vai lembrar de alguma coisa que o cara já fez, né? Por exemplo, você não vê hoje um compositor erudito, porque sabe, você não vê uma música que se perpetua por séculos, como aconteceu com a música erudita lá, do Beethoven, do Mozart, né? Então, a genialidade em si da humanidade está se degradando. Eu não concordo com a sua visão, não. Porque a gente vai saber o que vai se perpetuado a partir de hoje, só daqui a muitos séculos, né? A gente vai conseguir julgar hoje a partir de muito tempo no futuro. Quer dizer, no tempo do Shakespeare, ninguém achava que o Shakespeare ia ser um... Sim. Essa perpetuada e tal. Mas aí chama-se um desafio. Maravilha. Pense em uma história, ou em uma música, ou até em um objeto que não tenha nada a ver com o que já foi pensado até agora. Cara, eu acho que... Vou te falar, então. Eu acho que a música do Chico Buarque é uma coisa que tem muito pouco a ver com o que tinha sido feito antes. Lógico que é samba, lógico que é poesia. Mas o Chico Buarque ainda é um desses gênios que vinham as antigas, né? Né? O que eu estou falando é de hoje em dia, você não vê mais nada. Mas o Chico está aí, cara. Ah, sim, mas o cara já, né, ele já tem uma tradição, ele já existia. Sim. Agora, falando de música, veja bem, quantos grupos novos que tem hoje que realmente tem um conteúdo, né, que diz alguma coisa? Por que, cantoras como a Rita Lee até hoje são ouvidas? Por que, grupos como o Capital Inicial, né, o Traje a Rigor, estão tendo que voltar? Né, eles pararam aí por 10 anos e agora estão retornando. Porque não tem mais nada aqui. Mas eu acho que isso rola na história mesmo. A gente ouve barra até hoje, né? Agora, o que acontece é o seguinte: não se ouvia a música de outros tempos passados antes do século XIX. Por exemplo, o ouvinte do século XVIII, ele tinha a noção da música do século XVIII só. A não ser o músico mesmo, o cara que compunha e tal, que tinha partituras de outras épocas, o cara que estava, sei lá, da corte, que ouvia música, então da cidade que ouvia música, ele ouvia a música da época só. Eles não tinham essa dimensão temporal da evolução da música. E tem o seguinte também, eu acho que cada vez que a gente fala de criação ao longo da história, a gente está falando de uma criação que se baseia necessariamente no passado. Não tem como fugir disso. Agora, como o passado é cada vez maior, essa espessura de tempo cada vez maior, é cada vez mais difícil você criar o novo mesmo, né? Mas eu acho que não é possível, não. Acho que a cada minuto estão criando coisas novas. Eu sou mais otimista com isso. Eu sou um pouco mais cético nessa sua visão. Acho que coisas novas não, as pessoas estão aprimorando, sim, né, as coisas que já existem cada vez mais. Só que, então, mas isso é o novo, você tá pensando? Eu acho que isso é o novo. Porque se você pegar Mozart, por exemplo, cara, ele criou coisas novas, criou, mas meu, a música dele, ele se apoiou também nas músicas anteriores. Beethoven se apoiou em Mozart, Mozart se apoiou em Bach, e por aí vai. Os caras se apoiavam uns nos outros, né? Assim que a cultura é construída, eu acho. E, agora, dentro disso, mesmo se apoiando no outro, o cara conseguiu, por exemplo, gerar uma obra imensa, conseguiu criar, de certa forma, uma sintaxe própria dentro da música e tal. Então, lógico, ele foi classificado como gênero e tal. Não sei se isso acontece hoje, tudo bem. Eu acho que tem períodos em que a cultura fica um pouco estagnada, assim, à espera de alguma coisa, né? No fundo, tá rolando muita música criada eletronicamente, assim, com interação com computadores. Se faz hoje em dia pudesse ter, ele até me perguntou na faculdade assim, as pessoas estavam fazendo música aleatória e tal, né, assim, a partir da, de raízes randômicas aí no computador e tal. Se você quiser chamar isso de novo, tudo bem, é novo, né? Porque é uma outra maneira de se fazer música que não se fazia antes. Agora, até que ponto isso é audível, sabe? Assim, que você gosta de ficar em casa ouvindo música randômica, né? Aí já é outro problema, né? É, na verdade não precisa ser bem assim, né? Que nem as missas lá do... É bom que não precisa ensaiar, né? Você randômica... deixa lá e fica lá, né? Mas tá certo, tá vendo, pessoal? Um assunto puxa o outro, né? A gente tava falando lá da Web 2.0, já vinha falar de Mozart... E tal, mas enfim, é que ninguém sabe que nós também somos músicos, né? Então, dá essa mistureva toda de assuntos. Legal. Mas enfim, conhecer é sempre bom, né? Bom, voltando ao que a gente estava falando, né, da Web 2.0, essa questão de cooperação, das pessoas criando seus próprios conteúdos. Então, aí eu gostaria de falar do Ragnarok, né? É um jogo que tem um nome super esquisito. Né, eu vou até soletrar para vocês. R-A-G-N-A-R-O com trema e K. Né, tem esse nome esquisito porque ele, na verdade, é um jogo feito na Coreia e que já chegou aqui no Brasil alguns meses atrás. E hoje em dia a gente já conta com mais de 500 mil brasileiros jogando. Caraca! Pois é. Mas enfim, o que é o Ragnarok? Né, o Ragnarok é um MMORPG. Faz ideia do que é um MMORPG? É, isso é multimídia ou alguma coisa? Não, não. Então primeiro vamos dizer o que é um MMOG, né? MMOG é uma sigla que vem de Massively Multiplayer Online Games, ou seja, né, jogo multijogadores online, assim, de forma massiva, né, distribuição em massa. E o RPG, que muita gente já sabe o que é, né? Que são os role-playing games, que são os jogos onde você veste um personagem e você interage como se fosse, né, uma peça teatral, enfim, mas que tem um objetivo de solução de problemas. Então, os MMORPG são a mistura, né? É um RPG com vários jogadores em massa, só que tudo isso é feito só pela internet. O Ragnarok é um deles, né? Então, como é que funciona esse jogo? Você entra, cria um personagem, né, você vai pôr a sua cara nele assim, não de uma foto, mas você pode criar, né, o seu boneco, vamos dizer assim, de uma forma que você acha parecida com você, ou que, ou como você gostaria de ser, enfim. E você transmite a sua personalidade para esse personagem, para essa personagem. E você passa a interagir dentro do jogo. Posso dar um parênteses? Agora acabei de acessar aqui a Wikipedia, que a gente acabou de acessar, e fui ver o que escreveu Ragnarok, que na mitologia nórdica é a última batalha, é a batalha do fim do mundo. Depois de terminar o jogo, é o fim do mundo. Mas olha, o pior é que eu começo a achar que vai ser mesmo. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, como eu ia dizendo, o objetivo do jogo, na verdade, são vários objetivos, né? Você viver lá dentro, literalmente, tá? O Ragnarok, você constitui um personagem, só que não é só a aparência, não é só a sua personalidade. Esse personagem tem uma vida, né? Tem um emprego, tem uma casa, tem família, tem amigos, né? Participam de clãs, né? E tem dinheiro, né? Você pode, as coisas que você quer comprar, você tem que pagar, ou então você rouba, como se fosse realmente... Você pode roubar também? Pode, lógico, só que, né, tem alguns crimes que você corre o risco de ser banido do jogo. Então, é como realmente se fosse uma vida paralela, né, que você leva, só que dentro da internet. E, né, dentro dessa sua vida, você interage com outros usuários, logicamente, né, e também com os NPCs. Traduzindo direto do inglês para o português, são os personagens não jogáveis, né? Que são personagens criados pela inteligência do computador para estar lá para te auxiliar nas suas missões. Eles passam missões para você, né? Informação, que nem aquela coisinha que tinha no Zelda, né? Acho que todo mundo conhece o Zelda aqui, que você estava jogando, enfim, você tinha lá uma missão, né? Você era um jovem guerreiro, tinha missão e no meio do seu caminho se encontrava lá uma coruja, te falava, olha, né, te dava um enigma e se você resolvesse você ia para o lugar certo, enfim. Tem esses caracteres também. Né? Tem os guildas, né, que são justamente os seus clãs, né? Só que isso funciona hoje em dia de uma forma muito mais ampla, porque você não tem dentro do Ragnarok aquele compromisso, você pertence àquele clã e acabou, você pode sair e entrar a hora que você quiser, como se fossem as comunidades, né? E você vai passando, tem gente que joga lá 7 horas, 10 horas por dia nesse jogo. Aí tem uma coisa super gozada que aconteceu, né? Obviamente você já deve imaginar que dentro desse jogo, uma vez que você transmite a sua personalidade para ele, você tem uma vida, as pessoas começam a namorar, né, dentro do jogo, depois vão se conhecer pessoalmente, acabam namorando. Crianças, tem filhos, é isso? Filho não sei se tem. Agora, eles estão querendo implantar no Ragnarok uma questão de casamento, né, que você realmente pode se casar, um personagem pode se casar com o outro legalmente, e toda essa coisa. Agora, o mais gozado, Uri, é que teve um casal de chineses, né, que eles jogavam Ragnarok, se conheceram dentro do Ragnarok, e depois de um tempo, tal, naquele namoro, tal, jogando, parece que um tempo muito curto, acho que foi 4 semanas só, sabe, eles se casaram mesmo, fora do Ragnarok. Perigo, até aí, né, até na vida normal hoje acontece, as pessoas casam, separam e tal, né, isso já é tradição da humanidade. Mas teve um porém muito esquisito, né, e absurdo, que, como a gente já pode imaginar, o casamento acabou não dando certo, eles se separaram até aí, né, acabei de falar, acontece. Já sei, e um matou o outro no jogo. Não, cara, mais absurdo ainda, né, eles foram para a justiça para brigar pelos bens que eles conquistaram. Né, pela posse dos bens e das contas que eles conquistaram dentro do jogo. Nossa, cara. Né, então, mas não, então por isso chama Ragnarok, porque é o fim do mundo. É o fim da linha, você concorda? Não, eu concordo plenamente, absolutamente. Né, a gente até lembra aí do Matrix, né, que é aquela questão lá. Né, mas eu acho que é pior do que a gente viver num mundo, né, que as máquinas dominaram o planeta e nos usam de bateria. É o ser humano de vontade própria, né? Que eu vejo que isso pode acontecer quando a realidade virtual estiver mais avançada. Os seres humanos de vontade própria querendo viver só dentro desse jogo. Porque eles estão criando um mundo deles, que você tem possibilidades ilimitadas, tem poderes mágicos, se você quiser, pode voar, né? Então, eu já começo a imaginar um futuro assim, que vão ser criadas máquinas e supercomputadores somente para sustentar o mundo virtual e as pessoas vão viver dentro desse mundo, só isso. Imagina a seguinte situação, né? Se o cara tem uma vida virtual que é mais interessante do que a vida real, o cara seguramente vai trabalhar, vai fazer tudo em função de arrumar dinheiro para poder ficar jogando, né, assim, e ter a vida dele ideal projetada no jogo, né? Ou seja, precisa de um psiquiatra dentro do jogo para cuidar das pessoas e falar para ela, para de jogar um pouquinho, vai tomar sol, vai ler um livro, né? Eu acho que vai chegar muito mais longe do que isso. Eu acho que as pessoas vão querer chegar realmente a um ponto de desenvolver estruturas automáticas para sustentar os nossos corpos físicos, somente para poder ficar com a mente o tempo todo dentro desse mundo virtual. Eu acho que isso é muito pior do que o nosso mundo ser dominado por máquinas e a gente virar simplesmente bateria. Eu acho que eu preferia ser uma bateria do que viver de vontade própria somente dentro do mundo virtual. Mas daí é um futuro negro, hein, que você está projetando aí. Será? Será que isso, bom, comigo isso não vai acontecer? Eu só posso dizer assim, de boca cheia. Comigo também não. A gente espera, né, que a grande maioria das pessoas não chegue a esse absurdo, né? Mas o ser humano sabe como é, sempre quer o que é mais fácil, quer mais prazeroso, e às vezes se esquece. E tem aquela questão, né? O que é realidade? Né, defina o que é realidade. Isso é bem Matrix, né? Sim, sabe? Eu nem sei se estou repetindo o que os caras falaram lá, mas é verdade. Se realidade é aquilo que você pode tocar, sentir, cheirar, logo isso vai acontecer também quando você estiver na realidade virtual. E aí? Qual vai ser a realidade mesmo? É, isso aí não vou responder, eu não sei, cara. É um absurdo muito grande. Agora dá medo, né? Não dá medo? Não, dá. Você pensar dá. Que seus filhos, por exemplo, vão viver num mundo assim, que o mulher que vai viver num mundo virtual, só queria falar com ele, ele fala, ele em outro mundo paralelo, só pela internet, vai conseguir falar com seu filho. Não, eu já fiquei assim, pasmo, quando o filho de um amigo meu, de 2 anos de idade, me deu um pau no Street Fighter dentro do videogame. 2 anos? Dois anos de idade, moleque. Isso é ruim. O pior é que eu não sou ruim. Se eu fosse ruim, eu até podia falar, não, eu sou um cara que não manja nada. Mas eu sempre gostei de videogame, já tive uma fliperama, e o moleque me deu um pau. Não, mas só consolo é o seguinte: você pode dar um pau nele na vida real. Coitado do menino. Tô brincando, né, gente? Não tô sugerindo nada, pelo amor de Deus. Mas isso mostra, assim, certos absurdos, né? Que hoje, brinquedo. O que é um brinquedo pra uma criança hoje? Computador, videogame, televisão. É o grande brinquedo, né? O brinquedo contém dentro dele vários brinquedos, né? Exatamente. Puta, no meu tempo era muito barato, meu. Catar o carrinho de rolemã. Eu não vou nem falar de pipa, peão. Que isso são coisas muito tradicionais, né? Jogar futebol, mas puta, é ferrorama, autorama. Eu me divertia tanto com aquilo, era tão legal, né? E hoje as crianças, o que elas têm de brinquedo bacana? Nada. É, então... é, acho que não é que, assim, as crianças acho que hoje demandam, né, exigem alguma coisa a mais do que o carrinho de rolemã, essas coisas. A gente não tem espaço, né? Aí entra o lance do urbanístico mesmo. A gente não tem espaço para essas coisas rolarem mais. Não existe mais terreno baldio em São Paulo. E as pessoas não têm tempo também. Né? Os pais não têm tempo para... E tem a lance da segurança, enfim, entra essa história toda, mas enfim. É um futuro triste. Assim. É, vejo umas coisas assim, criança com 6, 7 anos de idade já tem celular. É, pois é. Isso é uma tragédia. Mas vamos deixar isso para lá. É, né? Deixa isso de lado, vamos dar de assunto. Então é isso. Bom, agora a gente vai entrar no momento empresa, né? Momento empresa, eu sei que para muitos que estão ouvindo, assim, que são pessoal ligado na internet, talvez até não tenha nada a ver, mas lembre-se, se você é um designer digital e está ouvindo notícia digital, certamente alguma coisa que a gente vai falar aqui vai ser útil, senão a gente não estava falando, a gente quer ajudar você, né? E a gente quer também incluir pessoas que, o empresariado que não está muito acostumado a lidar com informática e tal, a gente quer ajudar essas pessoas a se interagir. Né? E quem sabe, né, até passar a gostar da coisa e entra para a turma, então vai apreciar mais o nosso trabalho e isso vai se refletir em bons frutos para nós, não é verdade? É, depois dessa história da gente criar marcas, né, acaba envolvendo a gente em vários aspectos que você falou da última vez, desde o nome da empresa até a tipografia que você usa. A iconografia que você usa, as cores e tal, um monte de aspectos da mesma coisa que é criar as marcas, né? Então, de forma de outra, tem a ver com a nossa área, né? É lógico, a responsabilidade que a gente tem enquanto designer, né, nós estamos criando a imagem da empresa, que a empresa vai passar para os clientes dela amanhã. Então, tem a ideia da responsabilidade que você tem na hora de fazer isso. Seja você um designer digital, mesmo um empresário que está criando a sua empresa aí agora. Então pense bem antes de colocar qualquer nome e escrever lá uma placa mal feita na frente da sua turma. Pense bem no que você está fazendo antes, né? No programa passado, eu tinha prometido que ia entrar em questões jurídicas, né? Ia falar do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e tal. Só que eu lembrei que tem alguns itens ainda relacionados com a questão do logotipo, né? Da marca. Então eu vou propor o seguinte, né? Nós vamos falar uma série de momentos de empresa ligados ao logotipo, né, os passos para a criação de um logotipo. Assim que a gente terminar, aí eu volto a falar nesse assunto para a gente poder então arrematar com a parte legal. Bom, o tema de hoje, né, na semana passada a gente falou de nomes, como criar um nome e tal. Você chegou, tem um nome lá que te agradou, né, a gente espera que graças a todas as dicas que a gente pôde te ajudar. E agora, qual é o próximo passo? Você tem um nome, você tem que escrever ele, não é isso? É bom, né? Ah, exato. E você vai escrever de qualquer jeito? Óbvio que não. Então hoje nós vamos falar de tipografia. O que vem a ser tipografia? Uma letra não passa de ser um desenho, na verdade, né? Só que é um desenho que você já associa a um som, a um significado. E Então, você tem várias formas de, entre aspas, desenhar o seu nome, né? Isso é tipografia, ou seja, o formato que você usa para escrever um nome. É, tipografia é, enfim, é a forma como o ser humano resolveu o problema de registrar, na nossa cultura pelo menos, que ela não é, a tipografia não é iconográfica, não tem uma relação direta com a realidade, ela tem uma relação primeiro com o som, e depois esse som com a realidade, né, nossa escrita silábica e tal, ela é por caracteres assim, que se remetem ao som, né? É, diferente da escrita chinesa, né? Tem lá, é a origem já desde as pinturas rupestres, né? Então, tem cada ideograma lá tem um significado que está associado de fato. Tem a ver com a coisa direta. Né? É, exatamente, é como se fosse uma representação simplificada da imagem, né? Daqueles objetos, daquelas situações. Assim como os hieróglifos também tinham, todos eram objetos. Mas na nossa cultura ocidental, vamos dizer assim, né, de uma forma mais genérica, a cultura latina, né? É diferente. É, quer dizer, ela representa o som e depois desse som é que representa o real, né? Enfim, o desafio sempre foi você poder registrar as coisas para que elas não se perdessem na oralidade, né? Porque o oral é muito mais volátil do que o escrito, né? Então tem essa função primeira. Aliás, várias culturas demoraram muito para aceitar a forma escrita para coisas que elas consideravam mais importantes. Por exemplo, para você escrever uma poesia, para você escrever uma história, sabe, que fosse sagrada para a sua cultura, as pessoas geralmente se relutavam um pouco em registrar aquilo de forma escrita. Elas queriam manter isso aquelas histórias de forma oral. Por quê? Só passar de um para o outro, assim, porque tem uma emoção na hora da passagem. Exatamente. As situações. Exatamente. Né? Porque a escrita, na visão deles, os gregos é um exemplo, né? Na visão deles, perdia o entusiasmo que você dava, a entonação que você dava para uma palavra e não para outra, a própria métrica que você tinha e que você fazia com que as frases se fossem análogas umas às outras, né? Existia toda uma beleza em falar aquilo que não existia em escrever aquilo. Até hoje a gente fala, né, que poesia interessante é a poesia falada, não é a poesia escrita, né? Você usa a escrita só para não esquecer, para não esquecer e tal. E os caras tinham, por causa dos exércitos de aedos, né, que eram os cantores, declamadores, assim, das histórias sagradas, que eram ensinados desde pequenos a repetirem aquilo que eles aprendiam e tal, para que essas poesias não se perdessem, né? A Ilíada é um exemplo disso, né? A Ilíada e a Odisseia foram mais ou menos compostas no século IX antes de Cristo. A gente está viajando, eu estou meio desenhado agora, mas enfim. Se os caras só registraram por escrito no século VI, quer dizer, ficou 300 anos só na forma oral, antes de ser registrado. O próprio autor da Ilíada, o suposto autor, né, que seria Homero, ninguém sabe se ele existiu ou não e tal, nunca escreveu nada, né? Isso é uma coisa interessante, assim, né, que de todas as linguagens do mundo, não tem nenhuma com símbolos para registrar emoções na hora de você ler. Né, toda a linguagem de escrita que a gente tem, você está lendo o que está escrito e eles pressupõem que você vai pressupor a emoção da coisa pelo conteúdo, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? 85% da comunicação está na entonação da voz, né? As palavras pouco importam, né? Tanto é a prova disso é que se o cara xingar em uma outra língua, você vai entender perfeitamente que ele está xingando. É xingando, é verdade. Mas voltando ao assunto aqui, a tipografia é super importante numa marca, né? Por exemplo, eu tive um exemplo que eu contei para o Márcio e depois o Márcio falou, pô, a gente vai falar isso no podcast, tá? que é uma marca que eu fiz agora há pouco tempo para um pessoal que faz arquitetura de áreas comerciais, né? O nome da empresa chama Espaço do Varejo, né? E que eu falei para eles que, ó, se a gente usasse um texto, uma tipografia serifada, por exemplo, você daria uma cara para a empresa que é de confiabilidade e tal, não sei o quê, só que você perderia um aspecto mais moderno, as pessoas associariam aquilo a uma coisa mais estável, mais, digamos assim, feita em casa e tal. Tanto que tem muita marca de produtos alimentícios aí, por exemplo, geleia e tal, que usa muito a serifada porque eles querem dar aquela imagem de que quem pega aquela geleia lá foi a vovó e tal, mas foi uma indústria gigantesca. Pô, nós podemos dividir a tipografia em duas classes únicas, fontes serifadas e não serifadas? É, até pode, mas é que dentro dessas classes existem outras são subclasses, né? Mas tudo bem, só podemos aí para a arquitetura pode. Para quem não sabe, né, a diferença entre uma fonte serifada e uma não serifada está no desenho. A fonte não serifada é aquela fonte reta, né, lisa. E a fonte serifada é aquela fonte que é mais trabalhada, né? Por exemplo, a Times New Roman, que ela é fininha no meio e que as pontas dela, né, são mais largas, são mais trabalhadas. Ou aquela fonte estilo gótica, nós podemos dizer que é uma fonte também dessa classe, ela foge para uma outra. Olha, a gótica era antes do problema da serifa, né? Mas se a gente fosse classificação em serifada ou não serifada, acho que ela seria serifada, sim. Exatamente. E a fonte não serifada é aquela famosa, a coisa que parece com Arial, né? Que é uma fonte lisa, é reta, né? Formada por curvas e retas e pontos, sem, vamos dizer assim, é uma fonte simples, né, sem frescura nenhuma, sem, né, decoração nenhuma. A fonte serifada já é aquela outra fonte, que ela é mais decorada, mais desenhada, mais trabalhada. Então, o que acontece? Graças a isso, as pessoas acabam associando, né, as fontes serifadas a uma coisa mais tradicional, mais antiga, né, que já vem daquela coisa de confiança, da palavra e tal, e as fontes não serifadas é uma coisa mais dinâmica, mais moderna, mais futurista, não é isso? É isso aí. É isso que é a própria história da tipografia, porque as técnicas tipográficas antigas, elas meio que exigiam uma fonte serifada na medida em que isso facilitava a leitura e que facilitava também a impressão, porque a tinta fatalmente vazava pelos cantos. Então, aquele canto já virou... Quando a gente fala de serifa, é aquela perninha, por exemplo, quando a gente tem um T maiúsculo, no finalzinho do travessão do T, tem uma perninha, assim, aquilo lá que é a serifa, né? Ou então, na base do T, que também tem uma perninha para os lados e tal, aquilo lá que é a serifa. E esse borrão, digamos, acontecia quase que normalmente nas técnicas de impressão manuais aí. Então, isso, na medida em que a gente ia... reproduzindo isso um monte de vezes, essas perninhas iam acontecendo. Então ela já começou a fazer parte da própria fonte. Né? Ou seja, na verdade o cara queria fazer uma fonte reta, mas ele não conseguia. No fundo era um problema meio técnico, né? Que foi se resolvendo a partir daí. Também era mais legível, né? Porque a serifa te dá uma característica de onde termina uma fonte, onde começa a outra. Ah, sim, então, uma definição muito maior. Se você tem um texto, por exemplo, comprido, ele quase que pede que você use uma fonte serifada. Pelo menos os meus impressos fatalmente usam fonte serifada, porque ele é mais fácil de ler, a gente identifica melhor e tal. Já para uma visão de longe e para um texto curto, se usa mais fonte não serifada, porque... Também tem o seguinte, a partir do momento em que você tem os meios fotográficos de reprodução, você deixa de ter que ter a serifa, você não precisa mais da serifa, porque ela não é mais tecnicamente necessária. Então, as fontes começam a perder esses ornamentos, né, que são as serifas, e começam a ter essa cara mais moderna. Então, se a gente pegar mesmo a Microsoft, né, se a gente pegar o logo da Microsoft do Access 1.0, você vai ver na caixinha do Access que está escrito lá, Microsoft Access. Esse Microsoft está escrito com serifa. E a partir de um certo momento, a Microsoft foi mudando o logo dela, mudando a identidade visual dela, para virar uma marca sem serifa, para dar uma ideia de modernidade e tal. O que rolou também com os bancos. Muitos bancos tinham uma logomarca serifada, era o caso do Bradesco, do Safra e tal. E que aos poucos eles foram mudando a sua logomarca para fontes não serifadas, para dar essa ideia de que nós somos um banco moderno, um banco eletrônico, um banco ágil e tal, que era uma imagem mais interessante do que você mostrar simplesmente a imagem de um banco estável, e antigo e tal, que essa imagem já não vendia tanto quanto um banco ágil, né? E agora, então, quando todos os bancos forem vistos como modernos, eu vou voltar lá para onde seria fala, então, para ser diferencial, ser um banco confiável, sim, estável e tal. Mas, então, o problema dos bancos não é mais serem confiáveis, né? É, hoje em dia, assim, é muito, puta, é muito difícil um banco de varejo quebrar, né? O banco já atacado, eles quebram de vez em quando, mas de varejo é muito difícil de quebrar. Né? Por exemplo, você não consegue imaginar um banco do tipo Itaú, né, que desde o começo teve essa imagem voltada para o eletrônico, para o ágil e tal, com uma fonte serifada. Você já está com a Helvética, mas eu não sei direito que fonte que é aquela do Itaú, acho que é Helvética ou Universe, talvez. Porque isso está extremamente ligado ao próprio banco. Você pega as cores do Itaú também, né? É um azul escuro e um laranja. Esse laranja tem uma energia tal, que o vinho, laranja e que o vinho do Banco Safra não tem, por exemplo, né? Que mostra uma coisa mais estável, mais, né, a longo prazo. Assim, falando nisso, não perca. No próximo podcast a gente vai falar de cores e os efeitos, né, que eles causam na mente das pessoas, que as cores causam psicologicamente, subliminarmente, né, na mente das pessoas. É legal. Beleza. Então, o que a gente está falando de tudo isso, de tipografia, procurando abordar esse assunto o máximo possível, é que eu volto naquela questão. Defina o seu público. Né? Você tem que agradar o seu público-alvo. Então, por exemplo, você tem lá uma empresa ligada à tecnologia, você não vai conseguir colocar uma fonte serifada no seu logotipo, não é? É, então, é mais difícil, né? Assim, também, assim, essas coisas, na hora que viram dogmas, também amarram, né? Mas é mais, com certeza é mais difícil de você, por exemplo, ficar na empresa de software e tentar inserir ali uma fonte serifada. Com certeza é mais difícil de você conseguir associar essa marca com uma imagem de agilidade e tal, né? Exato. Então pense na mensagem que você está passando. Qual é o seu público? O que o seu público precisa saber de você, precisa sentir da sua empresa para querer contratar você ou comprar um produto seu? Né? Você tem que passar uma imagem de qualidade, confiança, tradição, ou você tem que passar, né, uma imagem de dinamismo, eficiência, modernidade. Né? Eu acho que as principais características entre as fontes serifadas e não serifadas são essas, né? A serifada passa mais aquela coisa do confiável, estável, tradicional, né? Elegante, antigo. E as fontes não serifadas já são uma coisa mais dinâmica, é moderno, é prático. Né? Então você analise bem, né, a mensagem que você tem que passar para o seu público, o que, que o seu público espera de você, o que, que vai levar o seu público a te contratar ou a comprar de você. E então desenvolva o seu logo usando, né, a classe de fonte correta. E usando pelo menos um designer, né? De preferência usando um designer. Você vai desenvolver o logo sozinho, porque é muito difícil, cara. Ah, você vai dar com seus burros na agora. A gente estuda aqui anos e anos e depois, pô, tem que usar nós, né? É, não há dúvida. Você tem que lembrar o seguinte, né? O seu logo é a imagem da sua empresa, né? Ele ajuda. Contrate o designer. A pessoa, né, ela vai associar a sua empresa à mensagem que, primeiramente, que o seu logo, que traz o seu nome, que traz a fonte que você está usando, as cores e formas, ele vai associar aquelas qualidades à sua empresa. Isso é uma coisa que você vai usar para sempre. Seu cartão de visita vai ter, o seu papel timbrado vai ter o seu logo, o seu site vai ter o seu logo, toda forma de comunicação que você tiver, que não seja verbal, com o seu cliente, vai ter que constar o seu logo lá. Então, muita responsabilidade nessa hora. Quem é empresário, contrate um designer. Vale a pena você pagar, é uma coisa que você vai, é um serviço que você vai contratar uma vez e que você vai usar para sempre na sua empresa. E você que é designer, tenha muita responsabilidade. Procure dar o melhor de si na hora de fazer esse serviço, porque o logo é a imagem da empresa. E isso é o mais importante de tudo. Ele é um negócio que não é permanente, que as pessoas mudam de logo de anos em anos, né, de década em década, mas é uma coisa que deve estar com você durante muito tempo. Né? Então é meio que nem um casamento. Você tem que, enfim, investir um pouquinho para conseguir um bom logo. Né? É o tipo de serviço que eu acho que o que você entrega né, o que você designer entrega para o seu cliente vale muito mais do que você cobra, na verdade. Porque você cobra o que o mercado te permite cobrar, né? Mas o retorno, a propriedade daquilo vale muito mais do que o retorno que aquilo vai gerar para a empresa que você desenvolveu vai ser infinitamente maior do que ela está cobrando. Isso, se for um logo bem feito, lógico. É óbvio, né? Tanto é que a gente vê, citando novamente o exemplo do Itaú, que o Rui falou aqui, no começo, né, o Itaú era preto e laranja e tinha 5 estrelas. Era preto, é? Era preto. Aí eles mudaram, né, para deixar o laranja. E aquele quadrado, né, que tem no meio, eles mudaram para azul com o Itaú em amarelo. Mas antes era, o quadrado era preto, é o Itaú era em branco, né, e o fundo era laranja. E eu lembro que quando eles fizeram essa mudança, eles fizeram uma puta propaganda, explicando para o público por que eles estavam mudando. Imagina o quanto que eles gastaram, né, para fazer isso, em questão de publicidade, mudar os cartões, os papéis, todos deles, folha de cheque, a fachada das agências. Imagina a fortuna que eles gastaram, né, para fazer essa mudança. Então, é uma coisa para vocês terem ideia da importância que tem, né, a logomarca para uma empresa. É verdade. Senão eles não teriam feito todo esse trabalho. É isso aí. Bom, agora nós vamos voltar, né, às notícias, e está encerrado o Momento Empresa de hoje. No próximo, como eu já disse, nós vamos falar de cores, né, os efeitos que elas causam psicologicamente nas pessoas. Bom, e agora a gente vai voltar, então, às notícias, né? E nós vamos... Na verdade, é uma notícia, mas também é um pequeno tutorial. Nós vamos falar aqui de PDFs, né, como gerar e as vantagens que tem por ti de usar os PDFs. Pois é. O PDF é um formato feito pela Adobe. Os iniciais dele significam Portable Document Format. Significa o seguinte: um formato de documento que é portátil. O que quer dizer esse portátil, né? Quer dizer o seguinte: que eu vou visualizar e vou imprimir esse PDF virtualmente de forma igual em qualquer plataforma, em qualquer... What you get is what you see. Mais ou menos, é. Quer dizer, existia uma demanda para que se criasse um formato que fosse um formato de um documento que pudesse ter texto, ter gráficos, e que ele pudesse ser impresso no computador X, exatamente como ele foi criado no computador Y. Ou seja, que eu pudesse gerar esse documento num PC, mandar para um cara que tem um Mac, que ele conseguisse imprimir do mesmo jeitinho que eu. Nem que a web podia ser baseada em PDFs, né? É, mas não tem. E que daí, por exemplo, mesmo que ele não tivesse aquela fonte, se ele conseguisse imprimir aquele documento como se ele tivesse aquela fonte, assim. Porque na hora que você está criando o PDF, você pode escolher, né, se você vai embed. Isso, inserir a fonte lá dentro do documento ou não. Né? Exatamente. Então, aí você tem essa opção. Então, assim, os PDFs, gente, eles são usados para que você faça um documento que ele vai ser visto para uma outra pessoa, e ele pode ser impresso para essa mesma pessoa de forma idêntica ao formato no qual ele foi criado. Por exemplo, eu uso muito PDF para quando eu faço logotipos. Eu faço um logotipo, gero um PDF desse logotipo e daí mostro, envio por e-mail para o meu cliente, e depois a gente conversa por telefone ou pelo Skype, né? Como é que está aquele logo, se está bom, se não está, se tem que ajustar alguma coisa e tal. Eu tenho assim certeza de que o que ele está vendo lá é o que eu fiz aqui. Se eu mandasse no formato, por exemplo, do Corel, do Photoshop, do Jam, eu não ia ter certeza de que ele está vendo o que eu projetei, porque pode ser que ele não faça aquela fonte. Pode ser que, enfim, se eu pudesse na web, podia ser que o browser dele colocasse aquela imagem mais para a direita ou mais para a esquerda, dependendo do tamanho da janela, enfim. Distorcimento de cores. Isso. Então, o cara pode até imprimir aquilo lá, mostrar para a esposa, mostrar para o sócio e tal, e ter certeza de que ele está vendo o que ele vai ter, na verdade. É o what you get is what you see mesmo. É, uma outra vantagem é a segurança que você tem, né? Porque você... literalmente você tranca o seu documento, ou seja, se você não quiser que a pessoa consiga copiar os textos que estão ali, né, nem desvincular a imagem né, que você inseriu dos textos, do documento em si, né, você simplesmente tranca lá o seu PDF e a pessoa não consegue fazer nada com aquilo. Exato. Você pode inclusive botar senha no arquivo para que ninguém abra, não seja a pessoa que você, a qual ela se destina, né? Mas enfim, eu sei que o Office, se não me engano, já vem com algumas coisas que geram PDFs e tal, mas sempre o também me perguntam aí se, como é que faz para a gente gerar um PDF de qualquer software, né? Por exemplo, eu tenho o Core, eu quero gerar um PDF. Existem outras formas, né, de você gerar um arquivo para impressão, não é isso, Marcos? É, na verdade você falou o Corel aí, mas tem um detalhe, né? O Corel, pelo menos na versão 10 em diante, já salva direto como PDF. Ele já exporta em PDF. Inclusive, né? O Marcos, né, geralmente ele faz isso. Eu mando para ele lá uma partitura, ou ele escaneia lá alguma coisa, né, imprime como um postscript, importa no Core e salva direto com o PDF. É, o Marcos é um amigo nosso, hein? Mas enfim, existem outros softwares que o cara pode usar e pode querer imprimir o troço em PDF. Sei lá, ele usa o Project da Microsoft, ou então ele usa o Excel, ou então, sei lá, o AutoCAD, por exemplo, né? Ele tem lá o AutoCAD, ele quer gerar um PDF de uma planta e quer mandar para a construtora que está construindo lá o que ele tem. E às vezes é uma dificuldade você gerar esse PDF a partir de qualquer software. Pois é, existe uma empresa que fez uma solução para isso. Ah, então isso é uma pergunta importante antes de tudo. Pode falar. É freeware? É freeware. Ah, é bom demais você ver. Não é freeware. Ele mostra, não é exatamente um freeware. Você não gasta dinheiro com ele, mas ele te mostra um anúnciozinho. Ah, é um AdWords. Acho que deve ser um AdWords. Mas eu estou contentíssimo de ver o anúncio, porque vale muito a pena, né? Essa empresa está no seguinte endereço, tá? www.pdf995.com. Esses caras geraram um driver de impressora para o qual, quando você manda imprimir, ele gera um PDF. Documento. Nesse driver ele gera um PDF. Em vez dele sair imprimindo na impressora, ele gera um arquivo de extensão PDF. E no final ele te mostra um anúnciozinho, né? Mas é super bom, assim, eu sempre que eu usei eu tive sucesso, quer dizer, não teve nenhum problema. E consigo gerar meus PDFs, eu nem fico, por exemplo, do Core eu nem exporto como PDF. Eu sempre imprimo nesse driverzinho de impressora e dá certo. Se vocês quiserem, então, é esse link que eu falei, eu vou colocar um link também nas notas do show aí para vocês poderem pegar esse drive. É, para quem não sabe, a gente fala de imprimir, né? Porque, na verdade, com exceção do Core, que já salva direto, eu não conheço outro programa que não passe por uma impressão antes para gerar um PDF. Porque é quase, você tem que fazer como se fosse uma impressão virtual, né? Você marca aquele texto, aqueles gráficos numa folha, e depois, né, um software, por exemplo, como o Distiller, né, que é da Adobe, lá do PageMaker, né, transforma aquilo num PDF. Então é como se fosse uma impressão virtual, né? Pois tem lá o chamado, né, arquivo postscript, né, pós-script, exatamente isso. É uma impressão virtual e a partir daquilo que é gerado o PDF. Por isso que a gente fala de imprimir. Então esse driver que o Rui está falando é como se fosse uma impressora que já pega e imprime direto. Exato. O PDF. É um driver de uma impressora que não existe a impressora. É um driver que só serve para você gerar um arquivo, provavelmente dito. Para vocês que não têm o PageMaker, como eu, vocês podem gerar os PDFs através desse driverzinho aí. Aliás, né, ter o PageMaker só para gerar um PDF também é... Ah, sim, não vale a pena, né? É caríssimo, né? Sem contar que no programa anterior a gente desceu a lenha no PageMaker, né? É fácil no PageMaker. Ele é muito bom para as coisas que ele faz, ele não falou isso. É, como eu falei, ele é eficiente. Mas aí, a proposta dele, ele é eficiente. Você conseguiu fazer alguma coisa com ele, pode ter certeza que vai sair do jeito que você queria. Mas o problema é chegar até lá, né? Conseguir fazer alguma coisa dentro dele. Mas é isso, pô, que bacana que essa empresa tá com essa proposta aí. A gente espera que eles continuem ganhando lá com os ads deles lá, né, as propagandas, e que continue sendo, então, entre aspas, freeware para nós. Um AdWare. Outro assunto que a gente vai falar, são dois assuntos correlatos, né, que agora seguem, é o seguinte, é como é que você faz um tutorial. Por exemplo, eu sou professor, vou ter que fazer um tutorialzinho para os alunos, né? Então olha só, nós vamos dar um tutorial de como fazer tutoriais. Exatamente, é isso aí. Existem programas que capturam a tela que você está usando. Então, o ideal no tutorial, quer dizer, existem tutoriais que você diz lá, agora vai no menu tal, clique não sei aonde e tal. Isso, para o aluno, é muito difícil dele conseguir seguir, né? Assim, nem sempre ele tem a mesma versão do software que você tem e tal. Então, o ideal é que ele estivesse vendo na tela, você fazendo o negócio, como se fosse ele, né? Então, existe um software que é bem interessante, que chama Snagit, né? Snagit, S-N-A-G-I-T. Que ele faz o seguinte, ele captura a tela que você está usando, você dispara lá o Snagit, ele captura a tela e você tem a opção dizer qual resolução que você quer. E se você quer que ele capture também o som, você pode ir falando enquanto você faz. Ah, quando você diz capturar a tela, não é só uma imagem, é como se fosse um vídeo de tudo que você está fazendo. Exatamente, ele vai capturando a tela, tudo que o mouse faz, que menu que você abre, o desenho que você faz, tudo que você faz na tela, ele vai capturando. Pô, assim ficou moleza então de fazer um tutorial. Você vai lá, faz um exemplo lá e vai falando enquanto você está fazendo e está pronto. Pois é. Eu fiz um tutorialzinho de flash para os meus alunos, fiz o API, no caso. Eu não botei som, porque nos micro da universidade são mudos porque vou ter meus alunos que querem ouvir rádio, daí atrapalha o aluno do lado, né? Então o pessoal geralmente desabilita o som, né? O pessoal dos monitores, né? Então, mas ele é um moviezinho, né? Ele é um AVI que eu coloquei dentro de um flash, e esse flash, você dá um playzinho no flash, ele mostra um texto embaixo e vai mostrando qual que é a interação com a tela que eu estou fazendo. E daí a pessoa vai seguindo, assim, quais são os menus que são acessados, então, e ela vai vendo como é que é feito uma transição de movimento e tal. Então, é uma dica para vocês, é um software pago, tá? Eu não sei direito o preço dele hoje em dia, mas enfim, eu vou colocar um link para ele nas notas do programa aí. E é uma boa para quem está aqui fazer um tutorialzinho e botar na web, né? Ah, bacana, então já vamos usar, né? Já que a gente falou de fontes hoje, né, ligadas ao logotipo e tal, tipografia. Então, nós vamos fazer, já usando o Snagit, um mini tutorial de uma coisa que eu acho super interessante. Eu mesmo fiquei muito feliz quando eu soube, né? Quem tem Corel, você pode criar suas próprias fontes TrueType, pelo Corel. Você desenha lá, literalmente desenha as letras, né, do jeito que você quer, cada uma delas, e agrupa aqui num grupo de fontes e passa a ser uma fonte para o seu computador. É isso aí. Existem, lógico, outros softwares também feitos para criar fontes e tal, mas, enfim, são softwares muito específicos, né? O Corel já pode criar uma TTF aí, uma boa. Exatamente, todo mundo que é designer conhece o Corel, tem, é super bacana para você desenhar, você tem uma mobilidade muito sem custo, então, pô, é super bacana mesmo você poder criar uma fonte sua dentro do Corel. Né, sem contar que tem aí, o Rui vai dizer para vocês inúmeras vantagens de você ter a sua própria fonte. Não, a vantagem é a seguinte, por exemplo, você tem um cliente que vale super a pena, né, aquele cara que vai usar uma fonte específica na comunicação dele do dia a dia. Tem que ser um cliente, assim, com bala na agulha. Né? Classe A, né? É, que criar uma fonte é um trabalho muito grande, né? É, que na verdade você vai ter que fazer quantos desenhos para criar um conjunto completo de fonte, ou você vai ter que fazer aí, o que, uns 80 desenhos? É, por aí? Pelo menos, acho que uns 50 pelo menos, né? Talvez seja 80 mesmo, porque são caracteres normais, são os acentuados. São os caracteres especiais. Isso, tem aquele e comercial, e por cento, e dois pontos, as pontuações todas. E sem contar que as letras têm caixa alta e caixa baixa, ou seja, maiúsculo e minúsculo. Não, é um trabalho delicado. É, deve dar 80, na verdade, é mais que 80, na verdade. É verdade, tem razão. Não sei se você passa uma fonte sempre maiúsculo, né? Aí você livra um pouco a cara. Ah, né? E você vai trabalhar com o tal do Versalete, né? Que a fonte minúscula nada mais é do que uma versão da maiúscula com tamanho reduzido. Um pouquinho menor, né? Mas enfim, o Marcos colocou a exposição para ensinar a gente, eu também não sei, na verdade, a criar uma fonte de aquário. A utilidade disso é a seguinte, pô, por exemplo, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, né? A Globo, a Rede Globo, a televisão, tem uma fonte dela. Se não me engano, foi o próprio Hans Donner que fez. É aquela fonte meio arredondadinha e tal. E que eles usam para tudo que é legenda de jornal, você vai entrevistar alguém e fala, fulano de tal é, sei lá, é executivo, tem não sei quantos anos e tal, aparece lá embaixo, né? E essa fonte é usada direto, todo dia, na TV, para todas as comunicações. Para tudo você pode ter algo com a sua identidade, né? Você pode, por exemplo, já que a gente falou de tipos de fonte, cria um grupo de fonte serifada e não serifada. Você tem fonte para todos os seus trabalhos, algo com a sua identidade, com a sua cara. E aí não vai acontecer com você, o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu ter feito um trabalho com uma determinada fonte, perder aquela fonte e não achar mais. Ou então, quando eu achei, tinha que pagar lá $30, $50 para ter uma fonte, né? E mais um detalhe, é uma fonte que, quando você faz, você sabe que ela vai ter boa definição em vários tamanhos, né? E que você vai conseguir visualizar ela corretamente sempre. Até porque, se você detectar qualquer defeito, você mesmo pode ir lá nas suas fontes e alterar aquele defeito. Exato. Coisa que não dá para você fazer numa fonte que você já pega pronta. Exatamente. Bom, então vamos lá, né? Vamos usar o Snagit aqui. Tá? A gente vai fazer o tutorial agora e nós vamos disponibilizar, então, através de um link no próprio CDML. Quer dizer, se vocês que estão vendo aí o programa através de algum programa tipo iPodder, né? Desses agregadores de feeds, né? Vocês vão ter um link aí chamado tutorial de fontes. E daí vocês acessam esse link e vocês vão ter acesso a um moviezinho, a uma animação que vai mostrar como é que se faz isso no Corodraw, feita pelo Márcio aqui, que ele vai dar de canja para nós. Aí, então, bom, a gente vai gravar agora o tutorial. E a gente já vai se despedindo também por aqui. A gente encerra o programa, que o tutorial vem no arquivo à página, não é isso? É isso aí. Tá, a gente gostaria então de agradecer aí algumas empresas e pessoas que vêm facilitando o nosso trabalho aí com os nossos podcasts. É verdade, a gente usou a música do WACT, Dança dos Meninos, e continuamos usando, na verdade, para a abertura e para a finalização do podcast. É uma música maravilhosa. Aliás, o WACT é um grupo maravilhoso. Comprem os CDs dos caras, porque eles têm um trabalho super bacana, né? A gente também quer agradecer a blipmedia.org, que está hospedando os nossos MP3 do podcast, e a feedburner.com. Esse a gente vai botar os links também no XML. Que hospeda o nosso endereço principal aí. Falando em endereços, né, a gente vai deixar então os nossos e-mails, tá? Para vocês nos escreverem, dizendo sugestões, pedindo que a gente mencione algum assunto especificamente, ou fazendo algum comentário sobre o que a gente falou, ou dando alguma sugestão sobre um assunto, pode ter certeza, né, de que nós vamos associar o crédito a você. Só um detalhe. Né? Lembre-se de que o que você mandar, nós vamos responder à altura. Então, cuidado com o que você vai mandar pra gente. Se você mandar desse vez, nós vamos falar do mesmo pouco com você. Querido, né? Bom, o meu e-mail é marcioyus@gmail.com. Então é marcioyus@gmail.com. E o meu é ruialão@gmail.com. ruialo@gmail.com. É gmail, não é gemendo, não. Então é isso aí, um abraço pra vocês e até a próxima. Até a próxima, abraço.